possível. Lucindo, que é um gentleman, um cara que é capaz de falar um meio palavrão, mandar uma adivinhação pesada pro programa. Pode falar. Por que que todo anão tem mau hálito? Não, ô, Lucindo, não é possível. Não fala isso, não. Ele não escreveu isso, não. Para com isso. Vambora. Poxa. Matias foi conferir, tá escrito isso mesmo, Matias? É muito legal. Não é muito legal o quê? Vambora. Deixa eu ver aí que eu não vi. Meu Deus do céu. Os caras tudo aqui lendo a carta, um monte de criança aqui, né? Pegaram o fax aqui do centro, todo mundo lendo, olha só. Muito pode bobo, falar. Né? Ô, Luciano, não faz comigo, não. Pode falar, mas eu não entendi. É meu amigo. Não, tá bom, deixa pra lá. Vambora, tá, deixa pra lá, Mauro. Ô, Hélio Júnior. Vambora, Mauro. Bom, temos aqui uma carta do Renato. Então vamos lá. Ô, Paulo Roberto, se liga, Greg. Ô, rapaz, tá. Ele e o Bruno agora estão num conchavo ali, numa história que eu não tô entendendo, sabia? É amor, fica um de olhar pro outro, aí solta um sorrisinho. É amor, rapaz. Fazem gestos incompreensíveis. Tá, pronto, já parei, Paulo Roberto. Pronto. Não é de hoje que rola um clima. Não, vambora. Aí o Renato pergunta aqui, Barbosa: o que o Batman falou pro Robin quando eles chegaram em Atlantic City? O que o Batman falou pro Robin quando chegaram na cidade deles, que é o Atlantic City. Não é Atlantic City. Eles são de Gotham City. Mas eles foram pra Atlantic City? É. Quando chegaram. Você sabe, Erison? O que falou? Falou: pelas barbas do jacaré, tô cada vez mais apaixonado por você. Não. Fala bacalho, super-herói. Ô, Hélio Júnior, que besteira. Vambora. O Batman falou: Robin, chegamos em Atlantic City. E aí depois sabe o que o Robin falou pra ele? Não. É você que veio comigo? Não, isso não. Tem mais adivinhação aí? Qual o nome do pai da locomotiva? O pai da locomotiva? Qual que é, Paulo Roberto? Você que é um homem inteligente.